E as novidades de Franca? As últimas? A gente não sabe. É que a nossa Franca é assim. Eu acho que existe Franca do primeiro, segundo e terceiro mundo. A do primeiro mundo é a Franca de periferia. Periferia no sentido de periférico mesmo, que tá nas beiradas, só nesse sentido. É aquela Franca saborosa, que tem autenticidade, que tem legitimidade. É genuíno. Franca do segundo mundo é aquela Franca que tá tudo concentrada ali. E ela entra em colapso, porque ela é um círculo vicioso. Ela sempre sai daquilo e volta naquilo. É a Franca conservadora, implosiva. É o mesmo circuito, né? É uma Franca meio fake, assim. Fake dói. E Franca do terceiro mundo, eu acho que é essa Franca que ninguém conhece. Essa Franca metafísica, a High Society, que não sei, tem uma força maior ali, eu acho que deve ser Deus, assim. Então, que novidade que a gente tem, né, de Franca? É, a gente promete que a gente vai sempre inteirar todo mundo. Primeiro, segundo e terceiro mundo. Sobre Franca. Não, sobre, no nosso caso, só sobre a Franca do primeiro mundo, né? Porque, sei lá, igual eu descobri que, por exemplo, o Paineirinha, Parada Tsunami, o Bar do Azulão, o Cats Bar. Como você é aqui da integração lá, da Chico Júlio? O Destaque. São estabelecimentos bem saborosos e autênticos da cidade. Mas vai ser isso. A gente vai inteirar todo mundo das novidades à medida do possível. absolutely can't understand why anyone would want a ponderous swamp buggy when this is a cheaper alternative. You just nail a big aeroplane propeller to an old car engine and you're flying, driving, sailing, and belly dancing, all at the same time. This is an illegal exit. You must go turn to the bridge. Victims. You understand that, Mr. Berman? That's what keeps them going. Football. football. Nuclear football. Reciclando seu fundo musical. U.S. President Bill Clinton forgot the briefcase carrying U.S. nuclear launch codes, the so-called nuclear football. Attention all shoppers. Attention all shoppers. If you have a sweet tooth, we have a special treat for you. If your purchases in the next half hour amount to $5 or more, we'll give you a bag. We'll give you a bag. How about a little music? What? Might cover the noise we make. Attention all shoppers. What? Mr.